começam assim mais duas horas de Orelha Extra. Sejam então bem-vindos, sintam-se bem acolhidos durante estas duas horas de alguma, pelo menos tentamos, com bastante força, boa música. E começamos com The Fresh and Onlys, terceiro e excelente novo disco para esta banda de São Francisco, chama-se Long Slow Dance, e ouvimos o tema desta vez de Executioner's Song. E para continuar, continuamos também com mais boa pop, no caso, Weird Dreams. Estamos permanentemente no verão, a nossa estação do ano favorita, e nada melhor do que trazer uns bons raios de sol para a orelha extra de hoje do que os britânicos Weird Dreams, o álbum estreia Choreography, e desta vez o tema foi Holding Nails. Continuamos agora com a excelente colaboração, já o tínhamos dito, entre Roberto Carlos Lange, que assina como El Lado Negro, e Juliana Barwick, são, claro, os Hombre, sem o H. O álbum chama-se Believe You Me. A edição é da Asthmatic Kitty, tal como os discos de El Lado Negro. Fica por aqui hoje, Cara Falsa. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Para muita gente, nós incluídos, é totalmente impossível imaginar o Mali país africano sem música, já que de lá, nas últimas décadas, nos chegou alguma da mais vibrante e inventiva música que se produz no mundo. Mas é isso mesmo que, infelizmente, está a acontecer desde que os islamitas radicais tomaram conta do norte do país e instalaram a Sharia, a lei islâmica, banindo a música, ameaçando e expulsando músicos e, claro, coartando a liberdade de todo um povo. A editora Glitter House lançou recentemente uma compilação para ajudar já os milhares de refugiados que se acolhem nas fronteiras com a Mauritânia, o Níger, Burkina Faso e também a Algéria. Chama-se essa compilação Songs for Desert Refugees e contém, obviamente, alguns dos poentes da música do Mali que por aqui vamos divulgar hoje, pelo menos dois deles, para a semana e nas restantes emissões da Orelha Extra. Outros se seguirão, de certeza. Se este ano só comprarem, ou se pensarem em comprar só uma compilação, que seja esta, ajudam a causa e ficam excelentemente servidos de música. Chama-se, como dissemos, Songs for Desert Refugees. E que o Mali se recomponha o mais depressa possível. Oh, see you later. CD intitulado Songs for Desert Refugees, cujo valor da compra reverte para a ajuda dos já milhares de refugiados do norte do Mali, a zona que os Tuaregs chamam de Azawad e que lutam pela sua independência já há muito tempo e agora tomada pelos radicais islâmicos, que estão a expulsar muita gente e a recrutar também muitas crianças como soldados. O valor da compilação, como dissemos, lançada pela Glitter House, reverte a favor da ajuda destes refugiados. Contem por lá, como já ouvimos os Tinari Wen, os grandes Tinari Wen, com o tema, vamos lá ver se acertamos nisto, quase de certeza que não, Amuz Idraout Asuf Dalva, ou qualquer coisa do género, e também um, até agora para nós desconhecido, músico de nome Nabil Bali Otmani, que vamos ouvir o tema Tezwa Tenere, Desert Virgin. Ajudem a causa, comprem o CD Songs for Desert Refugees. Thank you. Spreading the gospel around here. Thank you. Jason Marshall habituou-nos mal com discos como Moonpix ou You Are Free. O de 2008, Jukebox, já tinha sido uma pequena decepção para nós. Este novo, saído este ano, Sun, volta a sê-lo, infelizmente. Cat Power. Não é que não haja por aqui bons temas, como é o caso deste que abre o mesmo Sun, que se chama Cherokee. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite na Rádio UFSCar, em São Carlos, no Brasil. À sexta-feira à tarde, ainda na Rádio da Universidade da Beira Interior, online em ruby.ubi.pt. Ao sábado em Portugal, Rua e Rádio Castrense. E ao domingo na Rádio Universidade de Coimbra, a partir das 15 horas, 107.9, ruc.fm. Continuamos agora com os franceses Electric Electric. O álbum chama-se Discipline. Foi mais um tema retirado do novo trabalho para o trio francês Electric Electric. O tema foi Pornographic Arithmetic e o disco chama-se, como já tínhamos dito, Discipline. E vamos continuar com a nossa recuperação desde a semana passada. Reza a história que o Boss se refugiou em sua casa e não no estado do Nebraska, como a semana passada dissemos, foi a geneira nossa, e refugiou-se na sua casa em New Jersey para compor as canções que iriam constituir um novo disco com a E Street Band. Registadas num gravador de 4 pistas, foram assim editadas num álbum intitulado Nebraska, em 30 de setembro de 1982, apesar de as mesmas terem sido gravadas por Bruce, acompanhado pela E Street Band, num disco supostamente intitulado Electric Nebraska, mas que nunca viu a luz do dia, apesar de esses temas com os arranjos da E Street Band fazerem parte do alinhamento de alguns concertos. Ficam por aqui mais 2 temas, como habitualmente, para Nebraska, esse incontornável disco de Bruce Springsteen. Vão ser Mansion on the Hill e Johnny 99. There's a place out on the edge of town, sir, rising above the factories and the fields. Ever since I was a child, I can remember that mansion on. And the day can't see the children playing on the road that leads to those gates of hardened steel. Steel gates that completely surround the mansion on the hill. At night, my daddy take me and we ride through the streets of a town so silent and still. Park on a back road along the highway side, look up at mansion. In the summer, all the lights would shine, heard me music playing, people laughing all the time. Me and my sister, we'd hide out in the tall cornfield, sit and listen to the mansion on the hill. Tonight down here in Linden Town, I watch the cars rushing by home from the mill. There's a beautiful full moon rising Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. He can play the blues in a different sort of way. He's got no piano for the A to the bar, but he picks out the boogie on his old guitar. He plays the hillbilly boogie in the low-down way. And he can play the boogie he played for me in the old days. Well, play one now. Gal's kinda cold. She don't want your lovin' and she thinks you're too bold. Make for a honky tonk, go there tonight. Play the hillbilly boogie, then you do all right. She likes your hillbilly boogie and the old down way. She likes your hillbilly boogie, play for every day. Ah, hello. hillbilly boogie in the lowdown way. It's just a hillbilly boogie played for me in the old days. São dois boogies para darem a anca aí desse lado. Primeiro, hillbilly boogie de Delmar Brothers, e a seguir Pee Wee King com 10 Gallon Boogie, ambos obviamente da excelente compilação CD triplo The First Rock and Roll Records. Prairie with the longhorn ball, cowboys who modernize the old cattle call, they call the 10-gallon boogie. 10-gallon boogie. 10-gallon boogie. 10-gallon boogie. 10-gallon boogie sure drives the doggies along. Lots of people like piano boogie the best, but we like the woogie-woogie style of the West. We call it 10-gallon boogie. 10-gallon boogie. The 10-gallon boogie. 10-gallon boogie. The 10-gallon boogie sure drives the doggies along. Animem ainda a primeira parte de Orelha Extra nos minutos finais, é verdade. Para trás, compilação The First Rock and Roll Record, e os minutos finais vão ser preenchidos com o regresso de Jens Lachmann. O álbum I Know What Love Isn't, precisamente o tema que lhe dá o título, e depois regressamos aos Normal Love de Survival Tricks para ouvir Electrolytes in the Brine. That old clunker's golden. How about we take it for a spin, up and down like it. Listen to music and look at girls. I want to know if we have the same taste. Do you like blondes or brunettes? The cocooned or the coquette. Don't pull over just yet. Look to the left, there's a 9.5 down the street. And to my right, a perfect 10 sitting in the driver's seat. Get married. I'm serious. but only for the citizenship. I've always liked the idea of it. A relationship doesn't lie about its intentions and shit. How it doesn't apologize or anthologize all the rules and ideas we filled our heads with. Hey, do you wanna go see a band? No, I hate bands. It's always packed with men spooning their girlfriends, clutching their hands as if they'd let go. The feet would lift from the ground and the sand.

é para muita gente, sem dúvida alguma, o regresso do ano. O último trabalho deles tinha saído em 2002, de nome Yankee UXO, e temos de volta os canadianos Godspeed You, Black Emperor. Novo disco, com 4 temas apenas e bem longos, chama-se Hallelujah, Don't Bend, Accent. E ficamos por aqui precisamente com o tema inicial, excelente tema, chama-se Mladic. É o início da segunda e última parte da Orelha Extra, seguida tempo para darmos destaque alguma da música excelente que se vai fazendo através de guitarras de 6 e 12 cordas. E temos por aqui dois guitarristas que vale a pena conhecer. Começamos pelo europeu, o belga Jax Piroton. O álbum saído na editora também belga Home Records chama-se Stringly 612. Precisamente ele utiliza guitarras acústicas de 6 e 12 cordas. Jax Piroton é acompanhado por Boris Schmidt e Stefan Pujan, respectivamente no baixo e bateria e percussão. Vamos ouvir do álbum que, como dissemos, chama-se Stringly 612, o álbum, ou melhor, o tema, La Théorie des Cordes. tempo para ouvirmos na orelha extra de hoje dois excelentes guitarristas. Já ficamos com um deles, o belga Jacques Pirotton, novo álbum Stringless 612. O tema foi La Théorie des Cordes e, de seguida, o norte-americano Daniel Backman, ele que continua a tradição dos American Primitives, como o John Fay ou Robbie Basho Youngens. O disco vem intitulado Seven Pines e de lá retiramos este Copperhead. Thank you.

se vislumbra o final de mais duas horas de Orelha Extra com o Fernando Cabrita. Para trás, o último trabalho para os regressados Swans, The Seer. Ficamos com The Seer Returns e de volta o homem mais do que prolífico, se não nos falham as contas. Este é já pelo menos o terceiro disco que lança este ano. Falamos de Ty Segall, o novo na Drag City, Twins. Dois temas, Thank God for Sinners e You're the Doctor. Thank you. orelha extra. Calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? He could laugh and drink just like his grandchildren would do. There was square hay on the meadow, second cutting of the year. Well, their summer work was over once they got the pasture clear. They were drinking on the big bluff across the river from the field. Well, he walked up to the edge and threw a stone in and he kneeled. And he looked down at the water, said, "Boys, I'm going in." They were cheering when he jumped, but he did not come up again. We'll raise another round, boys, and have another glass. Be thankful for a day, you know it'll never last. And let's leave the world laughing when our eulogies are read. May we all get to heaven, for the devil knows we're dead. May we all get to heaven, for the devil knows we're dead. Was barely out of high school, wasn't bad to feel alive. And just a two-lane piece of blacktop, a snaky stretch of road. Well, the wind blew through the wing vents, it was clear and fresh and cold. Well, the driver killed the headlights, and he put the throttle down. When they hit the railroad crossing, they were 5 feet off the ground. Just screaming through the midnight, till they came down again. Well, the front tire hit a bar ditch, they went in and over in. We'll raise another round, boys. E está quase na hora de pôr um tapão na orelha extra de hoje. Entretanto, ainda os Turnpike Troubadours do regresso com Goodbye Normal Street, Before the Devil Knows We're Dead. E para o fim, ainda vamos ficar com os Evening Games de Spectral Dusk. A escolha vai recair sobre Family Tree. Bye bye. Well, I'm 28 years old now. I was born in 84. And I've been free as I can be, and I won't ask for any more. So let the fiddle play a hole down after I've drawn my last breath. Well, tell everyone I know that I love them all to death. And raise another round, boys, and have another glass. Be thankful for today, you know it'll never last. May we all get to heaven, for the devil knows we're dead. May we all get to heaven, for the devil knows we're dead. May we all get to heaven, for the devil knows we're dead. May we all get to heaven, for the devil knows we're dead. Chop down the family tree, break them into piles and burn all the leaves. 'Cause it's a forest of cowards and a forest of thieves. Show no mercy. gonna chop down the family tree, reel them into boards and build an effigy. I'm gonna set it on fire, it's gonna set Dad free. Show no mercy. Sense out of a man who used to be thinking you're gonna sink a little sense back into me. Swinging an axe will never split my family. With all that digging through the dirt, do you hope to see that all your trouble and are gonna somehow get to me? Well, a money maker I am not, nor will I ever be. So there is nothing you can take. Chop down the family tree, throw my axe into its side and leave it be. And when they fall to the ground, I will be the last thing they see. Show no. Smoke. And what's it like to be hard?